Tem duas coisas. Que dia vai ser? Dois, né? Dois é quarta-feira? É. 2 de setembro? É. A gente vai começar às 9 horas, tá? Porque normalmente é às 10, aí todo mundo atrasa, começa às 10h30. A gente tem 1h30 para a gente tudo correr. Então a gente vai começar a fazer às 9. E além disso, a gente tinha tirado de, em paralelo, já começar uma pré-comissão aí de arte e cultura para tentar melhorar a questão, principalmente de apresentação cultural da rede, como conseguir recurso para pagar os artistas, sabe? Para não ser essa coisa voluntária, nem show de talentos, que não é esse o objetivo e tal. E aí ficou às 9 também? Porque eu lembro que a gente, eu tentei, via e-mail, o pessoal até falou assim, ah, tal dia não posso, para fazer uma outra reunião. Então, como ficou tão difícil, né, tô pontuando aqui, a gente chegou num consenso que é o seguinte, vamos usar o dia da executiva, a gente faz em paralelo, a comissão chegou, a gente está aqui do lado fazendo esse trabalho, então, inclusive desenhando essa discussão de que é show de talento ou não é, porque estou percebendo, também as pessoas, que na verdade está bem sem desenho mesmo, as pessoas chegam lá, é show de talento, o que é, chegam um pouco despreparadas para poder fazer as suas exibições e apresentações. Então, vai funcionar no mesmo dia, às 9 horas e tal. Eu acho que aí a gente pode organizar isso, mandar um e-mail e falar assim, ó, pessoas para a comissão de arte e cultura, vai acontecer no mesmo dia do executivo. Ou seja, é uma comissão que a gente já tinha discutido antes, tá, gente? Que não começou. E outra coisa, isso é um ponto. Outra coisa que da avaliação da feira, e eu vou pontuar para vocês, é as barracas de alimentação. Estão entendendo, quando chegar lá, a gente tem uma extensão, a nossa caixa de força, gente, é uma segunda caixa de força transformadora. Ela sai de um painel lá daquela casinha da frente onde as meninas ficam lá do ecoturismo, certo? E aí a gente consegue puxar o fio até para depois do banheiro. Ali a caixa fica lá, certo? Então a alimentação fica no outro ponto, no outra ponta da feira. E as pessoas chegam lá e não levam as suas devidas extensões. Teve um problema aí e tal, que por sorte deu conta, deu certo no final. Mas é interessante pensar numa extensão, e é grande, gente. Não é uma extensão pequena. Mais de 50 metros, mais de 50 metros. Mas aí a gente tinha discutido, inclusive, estava premeditado com a Ellen, que assim, ó, a gente vai, a caixa chega até aqui, porque o maior fio que custou mais caro é para aguentar a carga de força lá do quadro de força do parque. Aí chega lá, aí chega esse transformador é 110, se transforma para 110 e tem uns polos 220. A gente tinha até falado, Ellen, né? A gente também comprar um fio lá, o outro que sai da caixa de força é muito caro, a gente não poderia comprar para ficar ali no ponto do som. Então, a gente também pode encaminhar isso, né? Tem um banner e comprar uma extensãozinha para chegar até o ponto da rádio, ali, do som. Dali, gente, as pessoas têm que providenciar suas extensões de lá, então, ou seja, diminui aí a metragem de 50 metros. Mas no mínimo a pessoa tem que estar em uns 30 metros, porque passa por cima, não passa por baixo. Ok? Foi. Não pode ser muito fino. Tá, gente? Então a gente pode encaminhar essa compra dessa extensão da caixa, da nossa caixa de força, até o ponto do som. A gente tem que comprar para melhorar. E aí, só que os empreendimentos têm que ter suas extensões. Tá? Isso é a lembrança. Não, essa extensão da laranjinha vai ser que a gente vai comprar para o... quem quiser comprar essa é a indicação. Tá, então a gente pega a especificação certinha para passar para o pessoal. E outra coisa, gente, a nossa caixa de força é uma caixa de força que a gente pagou bem caro nela, tá? Só que a gente pensou... A gente, eu falo assim, bem claramente, eu e a Ellen já pensamos assim, e aí, essa caixa fica o quê? Eu já pensei, né, como eu vejo os eventos acontecer, eu falo, cara, a gente pode locar, né, essa caixa para outros eventos. Para quê? Fortalecer o nosso fundo. Ela mesma se paga e depois ela continua fortalecendo o fundo. Lógico que tem uma logística, tá, como usar isso e tudo mais. Fora a manutenção da caixa que precisa ter. Então, a própria caixa ela pode se pagar enquanto manutenção, enquanto retorno para o fundo. Tá? Então, o eletricista lá falou que, em média, a alocação dessa caixa é de 600 pau. 600 reais o dia dessa caixa. Só que a gente é um empreendimento solidário, a gente pode, né, inclusive, para ter saída mesmo, a gente pode locar. Tá? Então, grave nas suas cabeças aí que nós temos um material elétrico, uma profunda. É super pesado. Então, que a gente tem um materialzinho para locação, né, para evento e tal. E a gente precisa só tomar cuidado para quem vai locar, se a pessoa sabe usar, essa coisa toda. Geralmente, coletivos de arte e cultura precisam muito, né? Tá certo? Então, essa era as coisas que ia passar. Aí, acabou. Ó.